Nossa raiz vem da África, sangue que o tempo não apaga. Eu viajo todo o globo, de São Paulo até a Ásia. Guerras destruíram Ruanda e a Somália, mas não deixe que o Brasil se afunde em desgraça nos dias, tudo reduzidos a quase nada. Progresso científico, território marcado a bala, o mundo é o estraçalha. Tudo que o homem tem de bom, valores são assassinados, fuzilados sem perdão. Alucinação em massa, dentro de cada casa, alguns programas apelam. Ah, adivinha quem paga? Ah, garota propaganda oferecendo ilusão. Estratégia de marketing, um meio de exclusão. Você já nasce endividado pelo fato de existir e permanece enganado. Você tem como reagir, qualquer ódio cantado é facilmente transmitido, não produza mais um vírus. Sem cura, sem antídoto, homicídio, suicídio. Mentiras no comício, o mundo é estado de caos, violência sem motivo. Crianças vendem drogas nas ruas e escolas, agora quem se importa? Dinheiro de tráfico não é esmola, sem demagogia. Você observa em cada esquina, oferta e procura loucura. Ninguém se esquiva, se acusa, polícia, corrupção, chacina. Bala não, escolhe vídeo. Criança, pai de família, lenta justiça, nem sempre cumprem as leis. Quem perde alguém que ama é capaz de entender. Indignação, ódio nas veias do coração. Vários corpos no chão, chão, sem explicação, são naquele canto. Memórias voam com o vento, um instante de agonia congelada no silêncio. Não se perca no tempo, o coração bate do lado esquerdo. Quem vive de intriga, veja, tá morre cedo. Saia do sufoco, tire a corda do pescoço. Neste mundo louco, inútil vira João Bobo. Não abuse da sorte, pois não se foge da morte. A vida imita a arte é puro hip hop, então. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. Até quem é em cada zona algum dia fez a escolha. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. No extremo do descaso é quando tudo vem à tona. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. Até quem é em cada zona algum dia fez a escolha. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. No extremo do descaso é quando tudo vem à tona. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. Vamos fazer nosso presente.